Então, como eu disse para vocês na outra aula, o panorama da filosofia no século XX é tão variado e complicado que ele precisaria um curso só para si. Uma vez eu tentei aí um projeto editorial sobre filosofia no século XX e fiz um índice de todos os filósofos importantes, todas as obras importantes e tal. Eu poderia até passar mais tarde isso para vocês, mas é uma coisa simplesmente monstruosa, tá? Não tem, e não forma nenhuma figura identificável. Quer dizer, você não consegue perfilar assim, grupos que estão discutindo com quais grupos. Às vezes as atividades aqui se dedicam, às vezes vários grupos, elas são tão heterogêneas que você não tem mesmo como confrontá-las. Né? Mais ainda, se criaram blocos de atividades filosóficas tão, vamos dizer, tão coerentes internamente e tão diferentes do que os outros estão fazendo, tão diferente daquilo que acontece em torno, que você cria um sentimento de identidade grupal que torna difícil até o diálogo, a comparação com outros filósofos. Por exemplo, se você pegar a chamada tradição de filosofia analítica, né, que começa aí no começo do século, com Bertrand Russell, Hans Reichenbach, Moritz Schlick, um grupo de filósofos, uns ingleses, outros alemães, mas isso acabou pegando mais mesmo no mundo anglo-saxônico, você vê que ela forma um todo completo em si, quer dizer, tudo completo e autossuficiente, o sujeito pode passar a vida dentro daquilo, sem jamais se interessar por outras perspectivas filosóficas fora, porque a bibliografia é tão imensa que mal dá para o sujeito absorver aquela mesma tradição, entre aspas, na qual ele está. E, às vezes, a transposição para outro universo filosófico diferente seria tão trabalhosa que se torna inviável. Então, as pessoas se limitam a registrar que existem coisas diferentes fora. Por exemplo, se vocês... um fenômeno muito interessante, por exemplo, é vocês pegarem... Tem uma série da editora Oxford sobre os grandes filósofos, que se chama Companion Book to Fulano de Tal, né? Aristóteles, Platão, etc, etc. Né? Então, são livros auxiliares para você compreender os grandes filósofos. E, evidentemente, todos os filósofos, são volumes coletivos, tem 15, 20 autores em cada um, todos dentro da tradição britânica, tá vendo? Então, se você pegar, vamos dizer, um livro similar publicado na França ou na Espanha, né, você vai encontrar um Aristóteles tão, tão diferente que você não tem nem como comparar. Então, o diálogo filosófico, nós podemos dizer que ele só existe dentro de blocos definidos. Um desses blocos é, evidentemente, a tradição marxista. Quer dizer, a bibliografia marxista é imensa, tá certo? E tem, evidentemente, o seu vocabulário próprio, os seus cacuetes mentais próprios, né, e o seu campo de percepção próprio, ao qual, às vezes, os membros de outras escolas são perfeitamente insensíveis. Né? Do mesmo modo, você teria um bloco neoescolástico, tá certo? De todos esses blocos, o que mais procurou contato com os outros foram sempre os neoescolásticos. Os neoescolásticos sempre tiveram esta ambição enciclopédica de estar sempre dialogando com as outras correntes. Mas mesmo isso tem limites. Né? O meu professor, Stanislav Ladusans, nas aulas dele, qualquer problema que ele pegasse, ele sempre fazia a questão de analisar o problema desde o ponto de vista das várias correntes. Então, assim, um estruturalista analisaria assim, um existencialista analisaria assim, um fenomenologista analisaria assim, um marxista analisaria assim. Então, ele fazia isso desde vários ângulos, tá certo? Até dar a solução que ele propunha no final. Mas mesmo isso, evidentemente, tem limites. Se vocês pegarem, por exemplo, a história da filosofia do Guilherme Freyle, que é um jesuíta, um neoescolástico, vocês verão que é uma das poucas que consegue dar conta da totalidade das, das correntes existentes. Tá certo? Então, evidentemente, se torna uma obra imensa, são nove volumes, né, de 1000 páginas cada um. É, mas a narrativa não tem unidade. Né? Fica um negócio puramente, uma unidade enciclopédica ou externa. Isso quer dizer que uma visão de conjunto crítica sobre a filosofia do século XX, ela suporia um ponto de vista capaz de articular essas várias correntes, saber por que, que elas se diversificaram desta maneira, de onde elas surgiram, tá certo? E qual é o terreno comum onde é possível compará-las. Este princípio de articulação me parece que ele não existe ainda. Tá certo? Ele não é impossível, mas não existe ainda. Então, os panoramas ou histórias da filosofia no século XX se dividirão entre aqueles que têm uma perspectiva limitada para poder manter uma unidade de enfoque e aquelas que sacrificam a unidade de enfoque pela abrangência das perspectivas. Não é isso? Então, este mesmo fenômeno, quer dizer, isto mesmo já caracteriza um fenômeno da filosofia no século XX, esta impossibilidade do diálogo e da confrontação e a divisão da filosofia em inumeráveis disciplinas que não têm nada uma a ver com a outra, tá certo? E, sobretudo, a divergência ou o desentendimento no que diz respeito à própria definição do campo, de tal modo que aquilo que um chama de filosofia é precisamente aquilo que o outro considera não ser filosofia de maneira alguma, então a perda da identidade da filosofia, tudo isso faz parte do próprio panorama moderno. Né? Não é preciso dizer que isto não vai poder continuar assim por muito tempo, sem graves consequências para a humanidade inteira. Tá certo? Uma dessas graves consequências é que, com a multiplicação das perspectivas e a criação permanente de novas disciplinas científicas que nós não sabemos se são válidas ou não, e se não sabemos nem se os campos que elas assinalam para si mesmas existem, tá certo? Então, isto cria uma tal confusão que a ideia de unidade do conhecimento se torna, evidentemente, uma utopia. Mas uma utopia que é muito querida para muitas pessoas. Você vê que desde os anos 50 existem incessantemente novos e novos congressos mundiais sobre a unidade do conhecimento. Tá certo? Com o surgimento dessa perspectiva holística, né, que ela surge já antes dos anos 50, mas sobretudo nessa segunda metade do século XX, ela se impõe como um polo muito atraente. Quer dizer, a ambição de você criar uma enciclopédia da ciência universal, uma visão abrangente da ciência, tá certo? Visão que também é associada, vamos dizer, à ideia de globalização, de governo mundial, de unidade planetária, de consciência ecológica, etc., etc., né? Tudo isso em si mesmo é utópico, evidentemente, mas quando você quer alcançar um negócio impossível, alguma coisa no caminho você vai alcançando, tá certo? Então, e às vezes algumas coisas benéficas, tá certo? Eu acho que uma das grandes realizações da segunda metade do século XX foi que pela primeira vez nós tivemos histórias da filosofia que abrangem as várias civilizações e tentam articulá-las de algum modo. Existe, por exemplo, um sujeito chamado John C. Plott, que é um holista convicto e que ele consegue, vamos dizer, articular, vamos dizer, filosofia hindu, chinesa, islâmica, etc., com a ocidental. É certo? Existem também autores hindus que tentaram isso com algum sucesso. Tá certo? Quando você vê, por exemplo, uma obra como a de Henri Corbin, que é uma comparação sistemática da filosofia iraniana com a europeia. Tudo isso acaba surgindo justamente nesta onda de holismo, de globalização, de unidade planetária, etc., etc. Eu creio, porém, que o fato de você aspirar a uma unidade planetária na esfera administrativa, tá certo? Não garante que, de fato, você tenha uma perspectiva filosófica capaz de articular esses vários planos. Ainda se trata, vamos dizer, de uma unidade externa, quer dizer, tem uma unidade administrativa, né? Então, e você tem instituições de escala planetária que reúnem filósofos e os põem para discutir, etc., etc. Mas o fato de você juntar 1.000, 2.000, 3.000 filósofos, tá certo? Num congresso mundial, tá certo? Ainda a unidade que você tem é a unidade do hotel em que eles estão hospedados, né? E a unidade do recinto onde se realiza o congresso. Isso não garante absolutamente que os assuntos tenham algo a ver uns com os outros. Por exemplo, este congresso de lógica que eu devo participar na Suíça daqui a pouco, é o maior congresso de lógica que já existiu no mundo. Então vai gente pra caramba, tá certo? Mas só de propostas de novas lógicas paradoxais deve ter umas 500. Né? E eu olho o programa e vejo os limites da minha cabeça, tá certo? Eu digo, bom, vamos supor que eu seja afortunado bastante para entender 3 delas. Né? Mas entender também não quer dizer que eu vá conseguir compará-las e articulá-las com outras perspectivas, né? Então a gente vê que a produção de novas perspectivas filosóficas já ultrapassou de há muito tempo o ponto em que elas poderiam ter algum significado cognitivo real. Hoje em dia produzem-se lógicas como se produzem programas de computador. Tá certo? Uma atrás da outra. Então, elas não significam mais coisa nenhuma. Então, justamente, o excesso da produção física, né, de filosofias, lógicas, etc., etc., já coloca por si mesmo o problema da significação desse conjunto. Tá certo? Diga. Entre alguns programadores é hobby implementar essas lógicas alternativas. Claro. É uma brincadeira. Agora, como é que você vai pegar essas lógicas alternativas todas, comparar e articulá-las umas com as outras? Eu digo, mas olha, se você fizer um congresso, eu sei como é um congresso. Congresso, cada sujeito vai lá preocupado com o que ele vai dizer e às vezes com 2 ou 3 mais que ele quer ouvir e ponto final. A cabeça humana não vai além disso. Eu mesmo não vou com essa ideia na cabeça. Ah, eu quero dizer isso aqui e ver já no programa. Tem isso e isso aqui que me interessa. Então, é uma espécie de supermercado. E a unidade que tem é a unidade que tem os produtos no supermercado. Tá certo? Então, nessa mesma medida, a coisa perde toda a significação cognitiva. Tá certo? Isso tudo não significa mais nada do ponto de vista científico. São apenas produtos que estão no mercado e que você escolhe, né, os que você quiser. Não conforme o seu valor cognitivo, que não pode ser aferido e nem comparado, mas conforme o interesse pessoal que você tem naquilo, tá certo? Então, torna-se efetivamente, nunca a ideia de produção científica, produção filosófica, foi tão verdadeira quanto hoje, tá certo? E, evidentemente, o próprio, vamos dizer, o que afeta o valor cognitivo disso tudo não é só a quantidade, mas às vezes a própria natureza dos produtos, cujos autores não se interessam pela questão do valor cognitivo. Eles nem sabem o que é isso e até duvidam que isso exista. Tá certo? Então, o que acontece necessariamente é que um observador que ainda esteja interessado na questão do valor cognitivo acaba se desinteressando por tudo isso. Não é isso? Se você propõe uma nova ciência, uma nova lógica, uma nova filosofia, uma nova não sei o quê, mas você mesmo, né, diz que aquilo não tem valor cognitivo nenhum e que não se interessa também pela questão do valor cognitivo, para que eu vou me interessar por isso? Quer dizer, por que eu vou me interessar por uma coisa que o próprio autor diz que não interessa para ninguém, né? Exceto para os interessados. Tá certo? Então, você veja que Quando nós contemplamos esse conjunto e voltamos, vamos dizer, à origem da filosofia com Sócrates, nós podemos nos perguntar, mas o que tem tudo isso a ver com aquilo que Sócrates está tentando fazer? A resposta é praticamente nada. Pode ter um interesse muito remoto, como, aliás, qualquer conhecimento, verdadeiro ou falso, né? Tem sempre algo a ver com a filosofia, claro, no sentido socrático, qualquer coisa pode ser útil para ela, mas é um interesse muito remoto, tá certo? E não central. É diante justamente desse panorama que eu abdiquei da ideia de considerar filosofia tudo isto que se faz com este nome. Tá certo? Eu falei, olha, tem uma solução prática para este problema, tá certo? É ver o que a filosofia foi na sua origem, quer dizer, foi como projeto humano, tá certo? E estudar dentro do campo da filosofia só aquilo que tem algo a ver com o projeto originário. E foi exatamente esta orientação que mais ou menos nós seguimos aqui neste curso. Tá certo? Então, quer dizer que muita coisa que hoje é chamada filosofia no sentido acadêmico do termo, não seria chamada filosofia no sentido histórico ou socrático do termo. Não é isso? Como a filosofia no sentido acadêmico só existe como instituição e como produção e como fenômeno social, e não como um fenômeno cognitivo, eu acho que é perfeitamente lícito você se desinteressar dela e redefinir, então, o campo filosófico, né, delineando exatamente como uma tradição, uma continuidade de esforços voltados para um objetivo permanente, um objetivo que não é para ser alcançado no sentido de que se deve chegar a alguma coisa, mas é um objetivo permanente, tal como, por exemplo, você tomar banho, que é uma coisa que você deve fazer todos os dias, ou pelo menos de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, mas que você jamais poderá dizer que tomou o banho definitivo, que o libertará de todos os banhos posteriores. Não é isso? Isso aí nunca acontece. Então, é uma coisa que você sempre tem que estar fazendo, porque é uma coisa para a sua manutenção e não para você chegar em algum lugar. Não é isso? Quer dizer, que eu saiba, não se toma banho com uma finalidade determinada, né? Mas apenas para manter, né, o seu estado de saúde, né, num nível razoável. Então, a filosofia também existe para isso. Ela existe contra a disseminação de um estado caótico pela proliferação das opiniões. A filosofia não existiria se não existissem opiniões, tá certo? Múltiplas circulando pela sociedade. Mas, por outro lado, se essas opiniões proliferam em quantidade inabarcável, então é evidente que a filosofia terá que recortar das opiniões circulantes um certo grupo pelo qual ela vai se interessar e ignorar o resto. De certo modo, o próprio desenrolar do tempo se encarrega de selecionar o que importa do que não importa, porém, não podemos confiar totalmente no julgamento da história. Aquela história do Fidel Castro, a história me absolverá, não é isso? Eu não acredito em nada disso, quer dizer, que é o tribunal da história, né? Você não pode esquecer que as sentenças do tribunal da história fazem parte da própria história e serão revistas pela própria história na geração seguinte, então não adianta nada. Quer dizer, não existe uma história definitiva que pode te absolver de uma vez para sempre, né? Então, logo absolvida, a sua absolvição se torna ela própria um fato histórico e será julgada também de novo e de novo e de novo e de novo, tá certo? Então, em parte, o tempo resolve os problemas e, em parte, ele cria outros novos e complica a coisa. De qualquer que seja o caso, o fato é que os seres humanos, individualmente, precisam de uma orientação dentro do campo do conhecimento e dentro do campo das opiniões circulantes. Então, eu não estou me referindo à sociedade, à cultura, mas você, eu, etc. E é justamente esta orientação do indivíduo no conjunto que é a filosofia. Então, desde o início, você vê que Sócrates, ele não filosofa para fazer progredir o conhecimento, ele não filosofa para uma finalidade acadêmica, Ele não filosofa por motivos profissionais, mas ele filosofa para si próprio. Porque ele confessa que não está entendendo o que acontece e que ele gostaria de entender um pouco melhor. Tá certo? Então, esta é a inspiração básica da atividade filosófica. Quer dizer, o indivíduo concreto humano que quer se orientar no conjunto. Ora, o problema da organização e da unidade do conhecimento colocado na esfera cultural, social, etc., é um. O problema colocado na esfera pedagógica, que é da autoformação do ser humano, é outro completamente diferente. Não é isto? Então, uma coisa é uma sociedade que se vê confrontada com a multiplicidade inabarcável de opiniões e que tenta organizar um congresso holístico para ver se bota um pouco de ordem na coisa. Tá certo? Outra coisa é o indivíduo que se coloca o mesmo problema. Não é isto? Somente neste último caso é que você pode falar realmente de uma unidade do conhecimento. Quer dizer, a unidade social ou cultural é absolutamente impossível. Só existe unidade quando existe a unidade de uma perspectiva criada por uma consciência determinada que lança o seu olhar sobre um conjunto de conhecimentos possíveis e os articula de algum modo. Isto somente o indivíduo humano pode fazer. E ele tem que fazer para ele mesmo, tá certo? E, eventualmente, para um grupo de pessoas que participe do mesmo esforço. Tá certo? Porém, a possibilidade disso adquirir uma vigência cultural ou social é mínima. Tá certo? Então, desde logo, eu me desinteressei pelo problema do holismo sociocultural. Tá certo? Isso só interessa o meu holismo. Né? Então, o holismo que é para mim e que consegue articular os conhecimentos necessários para mim dentro de um determinado senso de orientação. Tá certo? Pode-se objetar contra isso, como fazia o Jean Piaget, que este senso de orientação não constituirá um conhecimento. Tá certo? Mas eu acho que se isto não constitui um conhecimento, quer dizer que se a orientação que cada um dos indivíduos concretos tem sobre o conjunto não constitui um conhecimento, muito menos o conjunto desses conhecimentos constituirá um conhecimento. Porque somente esta perspectiva individual é que pode fazer a triagem crítica. No conjunto da sociedade não existe uma autoridade que represente o conhecimento e que possa fazer a triagem crítica e estabelecer, vamos dizer, uma coerência entre os vários conhecimentos. Não existe uma instância social que faça isso. Então, se não existe, então só tem a individual. E se esta individual não representa conhecimento, muito menos a social representará. Então, a objeção do Jean Piaget, de certo modo, se come pelo próprio rabo. Tá certo? Também contribui muito para confundir o panorama a ideia corrente a respeito do que seja ciência. A primeira metade do século XX produziu uma série de discussões muito interessantes a respeito das várias modalidades de conhecimento e da sua possível articulação, só que tudo isso foi perdido na segunda metade e hoje nós voltamos, de certo modo, a uma espécie de positivismo ingênuo, né, que acredita que existe positivismo ingênuo que é do século XIX ainda, mas que hoje em dia voltou a ser, vamos dizer, crença pública. E pessoas que acreditam que existe um conhecimento científico firme, provado, etc., etc., né, obtido na linhagem da ciência experimental de Bacon, tá certo? E que ele nos fornece certeza suficiente para julgar todos os outros conhecimentos. Isto é uma estupidez fora do comum que já tinha sido, neutralizada na primeira metade do século XX. Mas aí surge outro problema, que é o da educação da geração seguinte. Né? E o famoso, e está aí mais um motivo para você não acreditar no julgamento da história, porque aquilo que a geração anterior sabia não se transmite necessariamente à seguinte. O famoso problema do Jean Forestier, do progresso da ignorância. E se você vê com o aumento do conhecimento de uma geração para outra, ao aumento do conhecimento de uma geração para outra, corresponde o esquecimento ou perda de uma quantidade, às vezes, maior de conhecimento de uma geração para outra. De modo que tem que haver um permanente reconquista. Então, esta confiança ingênua no poder da ciência experimental, que já tinha sido vencida por Edmund Husserl e muitos outros na primeira metade do século XX, hoje volta a ser uma realidade. E existe a interferência de um outro elemento, que é dos grupos de pressão políticos, né, que podem... estão interessados em dominar determinadas universidades, instituições, então que se apegam a certos argumentos e razões que para eles são muito científicas, tá certo? E que tentam criar uma espécie de inquisição, né, proibindo as ideias contrárias, etc. Isso acontece nitidamente com o pessoal do evolucionismo hoje, né? Quer dizer que você simplesmente relativizar o evolucionismo hoje já é considerado um pecado contra a ciência. Quer dizer, você tentar discutir o evolucionismo é obscurantismo. Então, na verdade, se conseguiu inverter a noção de obscurantismo, né? Quer dizer, a proibição de uma certa discussão é que se torna iluminada, e a discussão é obscurantismo. Tá certo? Então, mas isso são fenômenos sociais... Vamos dizer que o filósofo não deve absolutamente levar em conta, porque são modas, né, e correntes às quais as pessoas se apegam, vamos dizer, como muletas. Você não pode esquecer também que as crenças das pessoas são elementos em que se apoia a personalidade delas. É isso? Então... às vezes você não pode retirar, você não pode impugnar uma ideia, porque é como você tirar um dos pilares em que se assenta uma personalidade vacilante. Então aquilo se torna uma espécie de agressão psicológica, né, fora do comum, tá certo? Então, num ambiente de pessoas assim constituídas, você não tem a menor condição para nenhuma discussão científica, porque cada contestação que você faça será vivenciada como se fosse uma ameaça pessoal, um perigo iminente, tá certo? E à medida, vamos dizer, que o establishment universitário aumenta de tamanho, absorve mais gente e se populariza, então o número desses tipos prolifera, né, de uma maneira absolutamente extraordinária. Então, se você pegar o que é uma mente produzida por uma universidade hoje, é um indivíduo que se apegou a duas ou três crenças perfeitamente idiotas, mas que se identificou perfeitamente, profundamente com elas, e que as defende unhas e dentes, tá certo? Que às vezes nem as defende, porque considera que não existe sequer a possibilidade do ataque, né? Ele apenas se apega àquilo e nem sequer se lembraria de argumentar a favor, porque não precisa. Para ele, aquilo são verdades tão evidentes que não podem ser questionadas, né? Então, não existe a possibilidade que alguém as questione, e se alguém questionar, o sujeito ficará profundamente escandalizado e chocado, tá certo? E as pessoas acreditam que estas crenças delas são verdades científicas. Então, aí é um panorama de uma miséria intelectual quase inimaginável, tá certo? E o grosso da população universitária hoje é constituída destas pessoas. Então, não é necessário dizer que o ensino universitário, que foi feito para criar uma elite de pessoas eruditas, se transformou exatamente no contrário. Se transformou, vamos dizer, numa usina, usina popular, né, de crentes, tá certo? Então, nessas horas, não há outra coisa a fazer, senão você virar as costas a esta instituição e se apegar, vamos dizer, aos ambientes, lugares e condições onde haja a possibilidade ainda de uma discussão e ainda onde haja pessoas que buscam, de fato, o conhecimento. Este panorama não deixa de ser aterrador, porque você tem massas de fanáticos, tá certo? Como nunca houve, fanáticos e imbecis como nunca houve no mundo, tá certo? Só que eles são diferentes das massas de fanáticos de outras épocas. Por quê? Porque agora eles têm uma legitimação acadêmica e eles acham que sabem alguma coisa, não é isso? Quer dizer, o sujeito que O queimador de feiticeiras, né, na Idade Média, ele pelo menos não tinha pretensão de ser científico, né? Ele sabia que ele estava apenas, né, seguindo o que o padre falou e tal, né? E hoje em dia não. Então, se você vê o número, né, fantástico de crimes e de violência que se fez com base científica, entre aspas, desde a Revolução Francesa até hoje, é uma coisa que supera enormemente, né, todas as, vamos dizer, as guerras de religião e perseguições religiosas da história humana em todas as civilizações. Se você somar todas as vítimas da Inquisição, mais as do fanatismo islâmico, né, mais os... todas as vítimas do Império Chinês, etc. Soma tudo isto, tudo é brincadeira perto do que a ciência, entre aspas, né, fez até hoje. E, evidentemente, depois de uma sangueira dessa, depois de um morticínio desse, vem aquele senso de exaustão, né, como o... vamos dizer, o criminoso, estuprador, depois dele matar mais uma criancinha, ele tem um senso de exaustão e de refluxo, ele nega o que fez, ele se odeia a si mesmo, tá entendendo? E ele já, no dia seguinte, ele já se sente diferente, ele sente que ele não é aquela mesma pessoa, tá certo? Então, evidentemente, ele não é responsável pelo que fez. Se você assistir o Vampiro do Seldorf, o filme do Fritz Lang, se lembra do discurso final, né? Do bandido, é um assassino de crianças, ele no fim ele está dizendo que ele não tem culpa do que ele faz, né? Então, todos esses movimentos, né, ideológicos contemporâneos, que acreditam ter uma base científica, eles tão logo cometem mais um morticínio desse, no dia seguinte eles se sentem inocentes, porque aquilo que eles fizeram é tão horrível que não pode ser. Não foram eles que fizeram. Tá certo? Você vê que, particularmente, o movimento revolucionário, socialista, etc., ele nunca se sente responsável pelo que ele fez. Mesmo que ele mate milhões de pessoas para implantar um regime, ele não encara esse regime como uma criação dele, mas como um efeito do acaso e das circunstâncias. São sempre assim. Tá certo? E a ideia de que todos os argumentos científicos usados para fazer isto são apenas um mau uso da ciência e de que a estrutura interna da ciência não tem nada a ver com isso, essa ideia me parece absolutamente inaceitável. Você não tem... Não há como você inocentar a ciência moderna, dizer, não, aqui a ciência é um puro templo do conhecimento, mas daí vem esses malditos nazistas e comunistas e pegam e usam para finalidades que não estão na pureza da definição de ciência. Então, a ciência, depois de ter mandado não sei quanto para Auschwitz, não sei o quê, ela continua limpa. Não é isso? Ora, por que que a ciência teria este privilégio que ela jamais reconheceu a ninguém? Quer dizer, você... por que que você vai reconhecer que existe um núcleo, né, de intenções puras, né, certo? E que todo o mal que se cometeu em nome deles não os compromete em nada, tá certo? Você tem, quer dizer, na melhor das hipóteses, uma determinada cosmovisão, uma determinada visão do mundo, por mais bem intencionada que ela seja, ela tem suas limitações, ela tem os seus pontos cegos. E na medida que ela tem esses pontos cegos, ali se introduz o mal. Então, se ela não tem uma culpa ativa na produção destes pecados todos, ela tem uma culpa passiva, quer dizer, ela se torna culpada pela sua insuficiência. Não sei se está ficando claro isto aqui. Você está entendendo? Então, ninguém pode dizer eu estou inocente. Você está entendendo? Na produção desta malefício todo, as ciências têm culpa, as religiões têm culpa, as culturas têm culpa, e ninguém está absolutamente limpo. Está certo? Então, o que tem de fazer é você examinar criticamente quais foram, vamos dizer, os pontos cegos por onde se introduziu o chamado mau uso, a distorção, etc, etc. Mas esse mau uso não seria possível se não houvesse justamente o ponto cego, né? É mais fácil a gente estudar esses casos em acontecimentos de outras épocas e não do nosso, porque nós, a gente ainda está no meio do processo e é difícil você saber onde vai terminar, então a coisa não adquire uma forma. Mas se você examina processos similares acontecidos em outras épocas, você percebe claramente onde estava o ponto cego, onde estava a limitação daquela concepção tão bela, tão elevada, que permite que ela sirva de instrumento para o mal. Não é isso? O senhor teria algum exemplo disso? O senhor teria algum exemplo disso? Tem. Um exemplo característico é o que se passa com a Igreja Católica na entrada da modernidade. Vamos dizer, a ideia fundamental da experiência cristã é substituída pela doutrina cristã. E uma doutrina, uma vez formulada, ela se torna objeto de discussão. Então já não se trata mais de você ter ou não ter a experiência efetiva da vida cristã. Trata-se de você concordar ou não com uma doutrina. Os escolásticos fizeram isso. Você poderia dizer, mas eles não previam que ia dar todo este rolo. E por outro lado, ter expressado a doutrina cristã também foi uma realização intelectual de grande porte. Tá certo? Mas acontece que a partir da hora que ela é expressada, essa doutrina se torna, de certo modo, transportável para fora da experiência cristã e, portanto, discutível fora dela. Não é isso? Ora, no que consiste essa experiência? A experiência ela não é formulável doutrinalmente, ela não é um conjunto de proposições. Tá certo? Ela é um modo de percepção da realidade. E este modo, ou ele existe realmente como experiência efetiva do seu fulano, ou ele não existe. Não adianta você... O equivalente doutrinal dela não a substitui. É exatamente como no restaurante a relação entre a comida e o cardápio. Quer dizer, para cada item presente na cozinha, existe um item escrito aqui no cardápio. Mas, digo, mas não é a mesma coisa. Os escolásticos... Você está entendendo? Quer dizer, você gostar da comida do restaurante é uma coisa, você gostar do cardápio é outra. Você lia lá e falava, ah, não gostei. Você está entendendo? Então você vai ficar discutindo o cardápio. Pode discutir o cardápio também. Não, esse restaurante deveria ter outros pratos. Bom, mas o fato que eles têm é esse. Está certo? Então, você vai ter que julgar o restaurante pela qualidade das comidas que ele tem, não pelo que ele não tem. Não é isso? Agora, se a própria formulação do cardápio se tornou objeto de discussão, então ninguém vai comer coisa nenhuma, porra. Está entendendo? Então, a formulação doutrinal não passa, vamos dizer, de uma espécie de... É como um efeito de geometria descritiva, quer dizer, você vai rebater o tridimensional no plano. Não é isso? A planta do edifício, você não pode morar na planta... Você pode discutir a planta do edifício, mas você não pode morar nela, porra. Está entendendo? Discutir a planta é uma coisa, discutir a casa é outra completamente diferente. A planta não serve para as finalidades da casa, ela serve para você fazer a casa. Não é isso? Então, houve esta, vamos dizer, esta planificação da mente humana, quer dizer, rebateu, não deixa de ser coincidência, vamos dizer que um dos pioneiros da geometria descritiva é o próprio Descartes. Não é isso? Então, esta planificação da experiência humana, tudo passou para o plano, tudo se tornou questão de ideia, tudo se tornou questão de doutrina, e, vamos dizer, a tridimensionalidade da experiência real desapareceu. E quando tudo se vira doutrina, então entra o mundo da tagarelice. Eu gosto, eu não gosto, eu aceito, eu não aceito, está aqui um silogismo para provar, tá outro... Tudo isso, bom, é muito interessante, mas não tem nada a ver com o assunto. Está compreendendo? Na mesma medida, no mesmo instante que acontece isso, o pessoal da igreja não percebe que é isso que está acontecendo. Mas nem de longe. Eles acham que é uma discussão doutrinal. Os escolásticos não perceberam isso. Passaram batido. Nem de longe. Porque eles supunham que essa experiência cristã... Olha, eu acho que a intelectualidade cristã não percebeu isso até hoje. Não percebeu? Não percebeu isso até hoje. Mas não percebeu o quê? O abandono da experiência pela doutrina. É, o abandono da realidade pela doutrina. Que até chamar isso de experiência já é adotar uma terminologia moderna. Porque ninguém fazia isso por experiência, fazia na realidade. Está entendendo? Então isso quer dizer que até uma certa época o neguinho cristão vivia dentro de uma realidade que ele sabia que era ilimitada, né? No sentido espacial, temporal, tá certo? E que para além dessa realidade temporal, espacial e ilimitada, havia uma outra realidade mais ilimitada ainda, chamada eternidade. Então, você vê que a própria ideia de um senso de eternidade, as pessoas não têm mais hoje. Elas não são capazes de entender que se elas estão dentro do tempo, elas estão igualmente dentro da eternidade. E que seria impossível você estar no tempo sem estar na eternidade. Não é possível. Então, isso quer dizer que você não pode experimentar a realidade temporalmente, mas você pode estar aberto para ela desde dentro do tempo, porque o tempo está dentro dela, pô. Então, você percebendo a estrutura do tempo, tá certo? Você percebe que existe a simultaneidade de todos os momentos. Como é que é isso? Significa que cada momento é eterno em si, quer dizer, cada momento que passou, ele não foi para o nada. Ele não pode ir para o nada, porque aquilo que existiu por um segundo que fosse, nunca mais vai ser um nada. Entenderam? Então, você vai preenchendo a vivência de tempo, preenchendo a vivência de espaço, até você chegar, dar um salto e percebe que tem a eternidade para lá. E que a eternidade é a estrutura do tempo e do espaço dentro do qual nós estamos. Isso como vivência real. Está compreendendo? Vivência de expectativa, de abertura. E justamente desta abertura, como o seu horizonte de consciência se abriu em todos os sentidos, você recebe algo de lá. Percebe algo, quer dizer que a consciência do crente, neste sentido, ela está em permanente abertura. E é evidente que o que ele percebe, o que ele recebe, está infinitamente acima da sua capacidade de expressão verbal ou qualquer outra expressão. Nós não podemos expressar, vamos dizer, a infinitude, embora estejamos dentro dela. Quer dizer, saber que está dentro da infinitude, não só espacialmente ou temporalmente, mas existencialmente, é a condição inicial para você estar dentro da realidade. Não deixa de ser engraçado que esse mesmo período em que aconteça isso, em que acontece isso, seja aquele que o Alexandre Coiré descreveu como a passagem do mundo fechado ao universo infinito. Para mim foi o contrário. Quer dizer, antes de até a Renascença, não havia muita preocupação, tá certo? De você descrever todos os detalhes do universo físico em torno, porque você sabia que por maior que ele fosse, ele era apenas ilimitado e não infinito. Então, que comparado ao infinito, o universo é finito. Então, qualquer modelo finito serve para descrever o universo. Então, você fazia aquele modelo, põe a Terra no centro, o planeta em volta, depois você põe o céu das estrelas fixas, depois você tinha o infinito, Deus. De repente, os caras começam a medir estrela por estrela, e dizem, isso aqui é infinito. Está entendendo? Não é infinito, é apenas ilimitado. E a descrição, estrela por estrela, jamais vai terminar. Se ela jamais vai terminar, tanto faz você colocar 3 estrelas ou 3 trilhões de estrelas, dá na mesma. Então, isso quer dizer que o modelo anterior é mais realista do que o que nós temos hoje. Porque hoje nós temos só a ideia da ilimitação espacial, mas ainda não entendemos que este ilimitado espacial é finito, por grande que seja. Então, o que houve foi um deslocamento da posição dos indivíduos no cosmos, eles estão vivendo um universo falso. Eu não entendi ainda, professor, o infinito ilimitado. Ilimitado ilimitado é só quantitativo. Tem um bom exemplo para isso, que é a superfície da Terra. Ela é ilimitada, infinita. Pode finita. Ir em qualquer direção, você nunca... Claro. Você nunca termina de andar. Mas ela é finita, sabe que em algum lugar ela acaba. Do mesmo modo, o universo físico é apenas um campo onde acontecem determinados fenômenos, que nós chamamos de fenômenos físicos. Esse campo não é infinito. Infinito é só aquilo que é infinito em todos os sentidos. Não só espacial ou temporal, mas que não tem limites internos também. Se você pega qualquer campo de fenômenos físicos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, você mede as partículas que nós temos aqui. Uma partícula está separada de outra como se eu estivesse separado de você a 40 quilômetros. Não tem nada no meio. Então, só por isso você entende que o universo físico não é infinito. Porque infinito teria que não ter intervalo. Você está entendendo? Quer dizer, uma coisa é o ilimitado numericamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ad infinito. Por exemplo, a série dos números inteiros, ela é ilimitada. Mas ela é infinita? Não, porque ela é somente a série dos números inteiros. Existem outras coisas além dela. Quer dizer, se alguma coisa é infinita em um determinado... Existe, por exemplo, a série dos números fracionários. Hã? Se uma coisa é infinita em um determinado sentido e não em outro... E não em outra, então ela não é infinita. Claro, ela não é infinita. Ela é apenas ilimitada. Então, a noção do ilimitado... É, o infinito é o que não tem limites de espécie alguma em sentido nenhum, nem externo, nem interno. Tá certo? Também nós entendemos que a existência de infinito é uma necessidade absoluta. Se não existe infinito, também não pode existir infinito nenhum. Não é isso? Diga. Uma maneira de descrever o quão não finito é o... não infinito, quer dizer, é o espaço, é você dizer que ele é extremamente limitado, porque só são quatro dimensões. Claro. Não são infinitas. Claro, não são infinitas dimensões, exatamente. Além disso, hoje em dia, os cosmólogos, é praticamente um consenso que o universo ele não se estende assim, sem fim, para qualquer lado. Quando você chega no limite, você retorna. Então, você tem que ir até espacialmente, é um negócio fechado. Então, isso quer dizer, se é um espaço fechado, se é um todo fechado, então significa o modelo antigo, que põe a Terra no meio dos planetas e em torno, depois o céu das estrelas fica. O que é o céu das estrelas fica? É tudo que nós estamos vendo. É tudo que nós podemos ver. Depois do céu das estrelas fica, bom, daí tem o trono de Deus. Tem as esferas angélicas, que são aspectos de Deus, limitados, depois tem o trono de Deus. Este é o modelo real. Você sabe que para além do ilimitado, existe o infinito. Isso é a estrutura da realidade. Então, resume a descrição do universo sensível num modelo simples para mostrar que o universo sensível está colocado dentro do infinito. De repente, o que é que você faz? Você expande a descrição do universo físico e some com o infinito. Então, sobra só o ilimitado quantitativo. Você emburreceu, evidentemente. Ou seja, a extensão do seu conhecimento quantitativo disso, fez com que você perdesse a medida da realidade. Então, na verdade, você pareceu que expandiu, mas fechou, na verdade. Porque você se limitou apenas aos aspectos físicos do universo. Aspectos contáveis. E isso, evidentemente, se você se até o contável, então a noção de infinito vai sumir da sua mente, claro. Você só tem o ilimitado quantitativo. Se você nem acreditar que o que ela não consegue medir não existe. Chega até isso. Não, esse... Eu vou discutir isso aqui porque ninguém vai poder... Este é o passo seguinte. Então, quer dizer que a evidência das evidências, tá certo? Que é o infinito, se torna matéria de discussão. E o sujeito exige prova. Eu digo, você não pode dar prova nenhuma, porque isso é a base de toda a prova. São as verdades auto-evidentes. As verdades auto-evidentes. Mas note bem, presta atenção que no curso desta discussão, nos últimos 10 minutos, nós já passamos para a esfera doutrinal. E toda e qualquer doutrina ou ideia que você tenha não é senão uma expressão parcial, simbólica e deficiente da experiência real. Então não se trata de você conseguir conceber estas ideias, mas de você conseguir existencialmente, realmente se colocar dentro do quadro real, onde existe o limitado perto de você, o ilimitado em volta e o infinito depois. Você está entendendo? Isso quer dizer que qualquer pastor de cabras da Idade Média que conseguir rezar e estar diante de Deus, ele está mais na realidade do que René Descartes ou Isaac Newton. Você está entendendo? E esses então só capricharam um pouco mais na medição da irrealidade, porque qualquer coisa que eles meçam, se não tem, vamos dizer, o ápero ou o entorno, está fora da realidade. É uma invenção da mente. Pode ser um, e daí o que você faz? Você vai trocando um modelo por outro modelo, por outro modelo, por outro modelo. Você diz, não, Newton não mediu exatamente, não era assim, era assado. Mas você está trocando um produto mental por outro produto mental. Isso quer dizer que a própria relação entre ideia e realidade mudou. Antes a realidade tinha prioridade. Agora o que tem prioridade é a ideia. Uma coisa você tem que fazer. Se essas coisas são tomadas como terminais, elas não existem, elas não podem existir como realidades terminais. O ilimitado não pode ser o horizonte final da realidade. Ele só é concebível com o infinito em torno. O que você está dizendo é o seguinte, com o infinito quantitativo pode existir sem um infinito metafísico. Eu digo, faz-me rir, isso aí não é possível. Porque infinito quantitativo não é senão um aspecto da realidade que manifesta o infinito absoluto, infinito metafísico. Eu poderia dizer que o infinito abarca várias ilimitações de diversas ordens ou não? Todas as ilimitações são nada para o infinito. Se não me engano, pessoal, isso aí, vamos dizer, é uma deficiência mental gravíssima, gravíssima. E ela se expandiu por toda a classe letrada moderna. Quando Aristóteles descrevia na cosmologia lá, as diversas esferas celestes, etc. e tal, ele chegava a citar as diversas teorias vigentes na época e ele tratava, não sei, posso estar enganado, ele tratava com um pouco de desdém essas discussões, não era assim? No momento de descrever as... Que eram 20 e tantas esferas, alguma coisa assim. Sim, eles sempre sabiam que essas coisas podem ser assim ou podem não ser assim. Sempre souberam. Por quê? Porque você não tem... Quando você está confrontado com uma realidade infinita, você não tem escala certa. Então você sabe que todo o mundo físico é o mundo da relatividade. Isso Aristóteles sabia. Aristóteles já era relativista muito antes de Einstein. Você está entendendo? Aristóteles chega a dizer que o método matemático não é bom para as ciências físicas, porque nada no mundo físico é exato. Então, matemática é uma coisa e a realidade física é outra. Está entendendo? Quando chega na Renascença, os caras se tornam tão idiotas que eles acreditam que é possível a medição exata de tudo. E que esta medição é que é a verdadeira realidade. Este processo se acompanha, né, na esfera, vamos dizer, epistemológica ou gnoseológica. Ele vem junto com a gnoseologia de Descartes, que diz que as nossas percepções não apreendem objetos, apreendem apenas sinais de objetos. Isso quer dizer que a percepção, para Descartes, é um processo semiológico, não é um fenômeno físico. Ou seja, eu estou vendo vocês, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo apenas um signo de vocês. A relação deste signo com a sua realidade é totalmente inapreensível para mim. Que é Descartes. É. Estão entendendo? Só que a gente poderia perguntar, bom, mas e este signo, por sua vez, você o percebe também ou você só percebe um signo do signo e assim por diante, indefinidamente? Quer dizer, essa epistemologia de Descartes é uma besteira, mas uma besteira descomunal, que nunca ninguém devia prestar 2 minutos de atenção nisto aí. Porque se eu sou capaz de perceber um signo, que é uma presença física, o signo também tem uma corporalidade. Então, se eu não percebo realmente os corpos, mas apenas os seus signos, eu percebo um outro corpo. E esse corpo também não pode ser percebido, ele precisa de um outro signo e assim, de outro signo e assim por diante. Está entendendo? Então, esta, vamos dizer, esta ideia do universo fisicamente infinito não é nada mais do que um fascínio, um hipnótico, diante do tamanho do universo quantitativo. Hã? Da capacidade de medi-lo com precisão. Da capacidade de medir uma coisa por outra, nem com precisão. É. Nunca, essa precisão nunca se alcançou. E de comparar. Ela é absolutamente inviável. Está entendendo? Então, o que houve aí, vamos dizer, foi realmente uma queda numa visão diminuída da realidade. Tá certo? E realmente um fascínio hipnótico pelo infinito quantitativo. Pelos meios. Não, não é meios, né? Nem só meios, porque isso não são. Não é meio, isso não é uma realidade absolutamente. Isso não é nada. Isso não é nada, absolutamente nada. Agora, Descartes acreditava que todo mundo dos corpos é todo ilusório, você só pega signos. Qual é a realidade? A realidade é um modelito aritmético, matemático, que eu construo. Entende? Igual o sol que você está vendo, é uma ilusão, você está pegando um signo de sol. Agora, eu, mediante cálculos, eu faço um modelo do trajeto do sol e digo, esta é a realidade. Só que esse modelo poderia ser desenhado de bilhões de formas diferentes e ilimitadas formas diferentes, conforme o ponto de vista. Aí não é verdade. Então, como é que você vai dizer que, olha, tudo aquilo que você vê é ilusão e só aquilo que você, René Descartes, inventou é a realidade? É uma coisa de uma estupidez fora do comum. Está entendendo? E são estas ideias que têm determinado o curso da vida nos últimos séculos. Pior. Você vê que de tudo isto só sobra uma coisa, que é a eficácia do modelito mecânico considerado em si mesmo. Você inventa uma maquininha. Diz que a maquininha é a verdadeira realidade. Ela não é verdadeira realidade nenhuma, mas o fato é que ela em si funciona. Resultado, você está explicando o universo real pela maquininha, esquecendo que a maquininha é somente mais uma coisa que acontece dentro do mesmo universo real, dentro do qual você já estava. Então, qual é a tendência? É você viver num universo de maquininhas que você inventou e achar que aquilo é tudo. Você vai produzir um montão de maquininhas, você está entendendo? E elas são para você a realidade. Você está esquecendo que todas essas maquininhas estão dentro da realidade, que elas só funcionam porque estão dentro. Poderia se dizer que o espírito acerta aquilo que afirma está errado, preocupado, mas não funciona? Não, porque ele não está afirmando absolutamente nada. A afirmação é nonsense. Por exemplo, se você inventa um relógio para você imitar os ciclos planetários, você poderia imitá-lo sob esta forma, sob milhões de outras formas diferentes. Você não vai poder explicar os ciclos planetários pelo seu relógio. Claro que ele existe, ele funciona, ele foi feito exatamente para isto. Mas ele não pode ser a verdadeira realidade por trás dos ciclos planetários, porque você começou por imitá-los. Então, isto é apenas uma imitação técnica de um processo que já existia antes. E é uma das milhões ilimitadas imitações possíveis. Está compreendendo? E agora, você inventa as maquininhas e depois você explica, vamos dizer, você copiando a realidade, você inventa maquininhas, que são modelos bem diminuídos. Em seguida, você explica a realidade pelas maquininhas, em vez de fazer o contrário. Mas acontece que as maquininhas já estavam explicadas pela realidade antes delas serem inventadas. Está compreendendo? Então, por exemplo, como hoje em dia tem modelos informáticos do cérebro. Eu digo, mas que faz-me rir, porque os modelos informáticos foram inventados pelo cérebro, não ao contrário. É? Então, longe de poder explicar o cérebro pelo modelo informático, você deveria explicar o modelo informático pelo cérebro, pô. Está entendendo? Então, você tem uma inversão da realidade. Está compreendendo? Agora, toda esta inversão se dá onde? Se dá dentro da própria realidade na qual você continua existindo. Então, continua existindo infinito, continua existindo a presença divina, só que você não sabe de nada. E, vamos dizer, a exatidão, entre aspas, o funcionamento interno das maquininhas, te dá um grande reconforto, porque te dá a sensação de saber alguma coisa. E isso é absolutamente ridículo. Então é por isso que você produz cada vez mais maquininhas e cada vez mais maquininhas melhores e você fica cada vez mais idiota. E veja, isto é uma experiência comum. Sempre que existe um aprimoramento técnico em qualquer setor da indústria, da vida humana, chega uma carga de máquinas melhores. E instantaneamente a qualidade dos profissionais que lidam com elas diminui. Isso é inevitável. Então, cada vez máquinas melhores para ser manipuladas por pessoas cada vez mais burras. E o número de erros cresce formidavelmente. Eu vi isso no jornalismo. Quando eu comecei a trabalhar, ainda se fazia a composição em chumbo, nos linotipos. Então, o que o sujeito fazia? Ele batia lá nas teclas, conforme batia até caía um moldezinho com a letra. Quando completava uma linha, baixava um chumbo derretido e formava uma linha, né, imitando aquelas letras ao contrário. Depois, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha. Daí você tirava uma prova daquilo, corrigia, devolvia para o linotipista, que para cada letra errada ele tinha que fazer a linha inteira de novo. Você dizia, pô, mas é enormemente contraproducente. É, só que depois de 100 anos de prática, isso, as pessoas estavam afiadíssimas nesse negócio. Daí dizem, ah, agora vamos à composição fotográfica. Foi nos anos 60, mais ou menos. Bom, é um método aprimoradíssimo, maravilhoso, dá para fazer muito mais jornal. Bom, o número de erros multiplicou formidavelmente. Você não tinha profissionais qualificados para aquilo. Mal você terminou de formar os profissionais, agora é para o computador. Então, se você olhar hoje, qualquer jornal tem muito mais erros de revisão do que tinha nos anos 50 ou 40. Você está entendendo? Então, isso é um fenômeno universal. Quanto mais melhor os equipamentos, eu digo, bom, menos tempo você tem para formar as pessoas aptas a lidar com aquilo. E mal elas se tornaram aptas para lidar com aquilo, já veio outro equipamento. Isso em qualquer setor da indústria, você observa que isso acontece. Então, quer dizer, uma máquina nova, bom, às vezes é um flagelo. Porque vai levar 20 anos para você ter os profissionais qualificados, e quando eles estiverem qualificados, já haverá outra máquina para a qual eles não estão qualificados. Então, este fenômeno que eu estou descrevendo é só uma expressão, vamos dizer, pequena e de detalhe, de um processo muito maior. Que é, vamos dizer, o sujeito ficar hipnotizado com a maquininha que ele mesmo inventou e achar que aquela maquininha é o verdadeiro modelo da realidade e a verdadeira explicação da realidade. Está entendendo? Então, isso significa que as explicações daí para dentro, elas visam a substituir a realidade. Elas não são mais apenas... Veja, quando você está aberto para a realidade universal, você sabe que o que quer que você diga, tá certo? Ou proponha, qualquer doutrina que você crie, qualquer ideia, qualquer modelo que você crie, não é senão um símbolo. Um símbolo que aparece dentro do próprio curso da experiência real, quer dizer, a realidade, a experiência se esclarece a si mesmo. E você sabe que aquele símbolo é provisório, precário, tá entendendo? E que uma outra pessoa só entende aquele símbolo porque ela também está aberta para a totalidade ilimitada. Está compreendendo? Então, nós dois temos experiências ilimitadas e expressão limitada. Então você pega a minha expressão limitada, confronta com a sua experiência limitada, e você sabe do que eu estou falando. Que são pessoas conscientes, portanto abertas para o conjunto da realidade. Agora, a partir do momento em que você confia que os modelinhos vão ter que abarcar a realidade, né? Então, o modelinho que eu fiz, vou pôr isso aqui, seja o modelinho, então você tem que entrar dentro do meu modelinho. Você não pode mais estar na realidade ilimitada. Você só vai entender o meu modelinho se você entrar dentro dele e o repetir servilmente. Então, os modelos não visam a iluminar parcialmente e simbolicamente uma realidade que as pessoas já conhecem. Conhecem, mas não dominam. Conhecem, mas não abarcam, porque elas estão dentro da realidade. Visa a dar a impressão de que a realidade está dentro dele, de que ele a dominou, de que ele engoliu o mundo. Está entendendo? E isto é de uma burrice ilimitada. Tanto mais ilimitada, por quê? Porque o número de maquininhas e modelinhos e teorias que você pode inventar é também ilimitado. É claro que o número de modelinhos e maquininhas, elas se impugnam mutuamente. Você está entendendo? E isso vai dar uma insegurança brutal. E daí vai começar a briga para ver qual é a maquininha que é melhor, qual é o modelinho que é melhor, que é uma briga perfeitamente inútil. Agora, se você está aberto para a realidade limitada, você sabe que qualquer teoria, qualquer modelinho que você conceba é sempre uma, vamos dizer, expressão simbólica de uma experiência ilimitada, que eu só entendo o que o sujeito está falando porque eu sei que ele tem uma experiência ilimitada igual a minha, porque nós estamos dentro da mesma realidade. Como dizia Heráclito, os homens acordados estão todos dentro do mesmo mundo. Quando eles dormem, entram no seu próprio mundo. O que é o seu próprio mundo? É esse modelinho. Está entendendo? Então, quer dizer, a proliferação de filosofias e de lógicas, etc., etc., é a mesma coisa que a proliferação de máquinas. E nesse caso, cada uma delas funciona. Claro que todas funcionam, elas são feitas para funcionar. Também, se não funcionasse, aí seria demais também, né? Ela funciona por quê? Porque ela está dentro da realidade, porque ela reflete algo da realidade. É só por causa disso. É por isso que o marketing não funciona, por exemplo. O marxismo funciona. Claro. Há um aspecto da realidade que corresponde ao que ele está falando. Então, aquilo colocado dentro de uma referência infinita fica perfeitamente adequado. Agora, quando, vamos dizer, ele se torna o universo, ele substitui o universo, ele diz, não, é tudo só funciona assim e só assim. É? Então, aí ele se torna uma irrealidade. Não existe luta de classes? Claro que existe. Não existe capitalismo, não existe socialismo, não existe as classes sociais, existe, tudo isso existe. Agora, existir é uma coisa, ter importância é outra. Está entendendo? Assim como as maquininhas. Né? O sujeito que inventou o abridor de garrafa, por exemplo, inventou algo que existe. E funciona, tá certo? Agora, ele dizer que o universo é um abridor de garrafa é outra coisa completamente diferente. É tão estúpido quanto dizer que o universo é um relógio ou que é um computador. O universo é um universo, meu filho. E dentro dele existe tudo isso e mais essas maquininhas. Nenhuma delas é um universo. Né? Cada uma dessas coisas é um microcosmo, portanto, é um símbolo apenas. Você está entendendo? Isso quer dizer que um poema, um soneto, né? Ele é tão real quanto um computador. Ele é um modelo. Também. Então, os pontos básicos que o senhor estava comentando no começo, eles advêm sempre desse processo abstrativo. Desse processo de fechamento abstrativo. Sim. Porque a abstração nós temos que fazer porque é o nosso, nós não temos outro pensamento concreto, só Deus tem. Deus pensa com coisas, nós pensamos com ideias. Ideias são aspectos abstraídos da realidade. É isso? Só que se eu sei que eu estou abstraindo da realidade, eu sei que eles não são a realidade. Por exemplo, se eu vou fazer um desenho de você, eu meço daqui, meço de lá, pá, pá, pá, fiz o desenho. É isso. O que, que eu fiz? Abstração. Separei aspectos e fui. E montei. Agora, não posso dizer, pô, esse desenho ficou mais real do que você. Pois é o que os caras estão fazendo. A hora que eles fazem o computador e digo o cérebro humano é um computador, eu falo, não, o computador é um aspecto do cérebro humano. Quer dizer, falta o retorno da abstração, né? Quer dizer, você abstrai e volta, depois você tem que voltar e lembrar que o que você desenhou não é a pessoa, é só um desenho da pessoa. Agora, você pode entrar num processo auto-hipnótico. Você fica tão embevecido com aquilo que você mesmo inventou que você prefere aquilo à realidade. Esse é o mundo virtual, então você começa a viver no mundo virtual. E principalmente você controla. Você acha que controla, porque nem aquilo você controla. Nem aquele pequeno você controla, porque as máquinas quebram, as teorias falham, você está entendendo? E, sobretudo, existem outras teorias, existem outras máquinas. Você mal acabou de inventar a máquina, tem um sujeito que inventou a melhor. Não é isso? Ou pior, inventou a pior e fez sucesso com ela. Não acontece isso? Então, quer dizer, esse mundo da criação humana, ele é somente mais um aspecto dentro da realidade infinita. E por grande que ele seja, tá certo? Vê, você só está dentro dele no sentido que você está dentro desta sala. Você só está dentro dessa sala porque existe essa rua. E só existe essa rua porque existe a cidade. Só existe a cidade porque existe o país. Só existe o país porque existe o mundo e assim por diante. Agora, você pode fazer de conta que somente esta sala existe. Tá certo? Então, e se você começa a contar o número de elementos que nessa sala, você não acaba mais. Primeiro a gente conta os móveis, depois os tacos no chão, os tijolos, e depois começamos a contar as partículas e dizemos, ah, é um universo infinito. Então, quando Alexandre Correia fala do mundo fechado, do universo infinito, isso é exatamente o inverso da realidade. Você perde a noção do infinito e a substitui pelo ilimitado quantitativo, que é sempre uma secção, um pedaço, tá entendendo? E uma seleção. Então, o processo que você vê no século XX, de proliferação de lógicas e de filosofias incomunicáveis, isso é o processo como acontece em qualquer outro setor industrial. O número de produtos é ilimitado e não significa absolutamente nada. E do ponto de vista cognitivo, não tem importância alguma. Por quê? Porque só uma coisa interessa, o conhecimento da realidade. E nós temos pouco tempo para obtê-lo, nós todos morremos. Está entendendo? Agora, se você quiser ocupar o tempo fazendo modelitos, bom, você vai morrer do mesmo jeito. E não é dentro do seu modelito que você vai morrer, é dentro da realidade mesmo. Né? Se você ler o programa do Congresso de Lógica, tem, né, 200 neguinhos, cada um levando uma nova lógica paradoxal, né? Nem uma nova lógica, outra lógica paradoxal, falou mais uma. Olha, o sujeito falou lógica paradoxal, no conceito de lógica paradoxal já está embutido que elas são em número ilimitado. Portanto, para que desenvolvê-las todas se você sabe que isso não vai acabar? Uma lógica paradoxal, por exemplo, baseia-se na premissa de que 2 mais 2 dão 7. Outra baseia-se de que dão 7,2. Outra que 7,3. E assim por diante. Professor, o senhor acha que, de certa forma, esse caos filosófico, ele vai... As pessoas que vivem nesse caos, não sei, isso pode ser uma expressão de um otimismo bobo mesmo, mas as pessoas podem perceber que isso está acontecendo e podem voltar àquela filosofia antiga? A qualquer momento. Ou não, essa tendência ao caos é aumentar ainda mais? Porque o senhor... Não, qualquer um pode sair disso a qualquer momento, mas para que o sujeito vai fazer isso? Ele está interessado na realidade, afinal dos contos. Bom, mas quem disse que ele está interessado na realidade? Estar interessado na realidade, meu filho, é estar no meio, tá certo? De uma floresta, de um deserto, né? Sabendo que o perigo pode vir de qualquer lado. É estar dentro do ilimitado, é não ter segurança nenhuma. É estar inteiramente aberto à totalidade. E isto aí, para estas pessoas, é aterrorizante. Né? Quer dizer, esta experiência, vamos dizer, do temor de Deus, é aterrorizante demais para eles. Então eles inventam esses modelinhos justamente para ele se enfiar lá dentro e sentir que está seguro na sua própria toca. Mas quanto mais faz isso, mais fica com medo. E tem que inventar outra maquininha, outra. O filósofo do século XX, ou os filósofos do senhor, diria que fugiu, que escapou desse caos filosófico todo. Você poderia citar como exemplo. Gente que percebeu isso, que evitou isso, né? Bom, tem muitos que perceberam isso. Russell, por exemplo. O Karl Jaspers percebeu. Russell até certo ponto, porque depois ele também inventa um modelo de idealismo filosófico que é para encerrar todas as discussões. Né? O Mário Ferreira fez coisa parecida também. Também inventa um macro sistema que vai encerrar todas as discussões e fala, tudo isso está muito bonito, só que isso é outra máquina. Ou seja, é aquele negócio do Fögering, a crítica do Fögering. Esse pessoal se ocupa de ideias e não da realidade. Não interessa você fazer um modelo que abarque a realidade. Interessa apenas, desde a posição em que você está, iluminar aquele setor da realidade que está ao seu alcance e deixar aberta a perspectiva infinita em volta. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa trocar a realidade por outra coisa. Claro. Isso hoje ou sempre? Não, sempre. Mas e como é que você tem, por exemplo, existem verdades que são universais, que independem, por exemplo, do que eu acho ou do que você acha? Bom, o que você quer como dizer? É que você chega? Eu não acredito em proposições que sejam válidas em si mesmas. Proposições jamais são verdadeiras ou falsas. Só são verdadeiras, vamos dizer, as percepções. As proposições são símbolos de percepções. Como símbolos, elas não podem ser nem verdadeiras nem falsas. Ou seja, ou você percebe a realidade, e, portanto, você percebe essa realidade como uma estrutura, vamos dizer, no centro da qual você está naquele momento, sabendo que outras pessoas são outros tantos infinitos centros potenciais daquilo. Né? E você, desde onde você está, você entende o conjunto do que te rodeia em círculos cada vez mais abrangentes até o infinito. E você sabe o que está acontecendo, portanto, ou você não sabe. É isto que é verdade. Proposições verdadeiras, digo, faz-me rir, uma proposição jamais pode ser verdadeira. Tá, quer dizer que... Por exemplo, a doutrina universalmente válida, não existe nenhuma doutrina universalmente válida. A única coisa que é universalmente válida é a realidade. E a realidade é a doutrina de Deus. Ele fez a realidade, está entendendo? E ela é verdadeira. O que nós dizemos, vamos dizer, são apenas símbolos. Tá, agora, por exemplo, o fato de você ter... O senso comum de que as pessoas, por exemplo, internamente sabem que uma coisa é certa ou é errada, advém da percepção da realidade, que cada um tem individualmente. Quando você condensa isso, quando você condensa isso aí numa doutrina, você já começou a errar. Está entendendo? Veja, quando Deus quer enunciar uma doutrina, ele reenuncia como está na Bíblia, de uma maneira tão obscura, que permite milhões de interpretações, milhões conforme a situação real. Você está entendendo? Quer dizer, aquilo só adquire sentido em face da situação real. Por exemplo, não matar. Né? Não matar nunca, nem quando o sujeito está lá, sei lá, estrangulando a menininha de 2 anos. E você tem que matá-lo para impedir. Você pode, aí você não pode matar. Está compreendendo? Então, esse não matar só adquire sentido em função da situação real. Então, só existe uma verdade. Essa verdade é a realidade mesma, na sua totalidade. As proposições não podem ser verdadeiras nem falsas em si mesmas. Deus sabe isso, tanto que ele só faz proposições que são interpretáveis assim. Agora, as pessoas não fazem. O próprio Deus não faz leis universais nesse sentido, está entendendo? Deu para entender? Deus faz proposições universais adaptáveis, pluricensas, elas adquirem um sentido diferente em cada situação. Ele não faz uma que seja a mesma coisa para todas as situações. Deus não é idiota para fazer isso. Está entendendo? Vamos dizer, a verdade final, Deus enuncia mediante a realidade. Esta é a verdade. Né? Agora, e os textos sagrados? Os textos são apenas um comentário que Deus fez a respeito dele mesmo. O comentário não substitui a realidade. A realidade é a primeira das revelações. É o maior dos textos sacros. Está entendendo? Esse é irrevogável. E o resto? Bom, o resto é condicionado a isto. Você vai ler a Bíblia. Diz, bom, você vai interpretar a Bíblia conforme o quê? Conforme a realidade. Está compreendendo? Portanto, esse problema todo, vamos dizer, da moral que as pessoas colocam hoje. As pessoas religiosas ficam chocadas com o relativismo. Por exemplo, eu digo, o relativismo é inerente à vida, meu Deus do céu. O que importa é você relativizar de maneira correta. Hã? Diga. Tem uma pergunta interessante. As leis da natureza fazem parte da natureza? Não, as leis da natureza são expressões que nós demos. Tá certo? Há certas regularidades parciais que nós observamos e temos a cara de pau de chamar de leis da natureza. As leis da natureza não fazem parte da natureza. Não fazem parte da natureza. Elas podem, ela pode funcionar de outro jeito, se ela quiser. Não, elas não fazem. Agora, existe estrutura da realidade. A natureza é só um aspecto interno da realidade, portanto, ela também é um símbolo da realidade. Se não existisse natureza nenhuma, está entendendo? Se existisse somente, vamos dizer, o vazio espacial, a estrutura da realidade estaria lá. Porque a estrutura da realidade, vamos dizer, essa é a lei de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a eterna. Está entendendo? Mas não são leis da natureza. Deus não assinou nenhum contrato com a natureza que ele tem que obedecer à natureza, está entendendo? Ele pode mudar a natureza. O que não pode mudar é ele mesmo. Está entendendo? Então, quer dizer, existe uma estrutura metafísica da realidade. Esta é imutável. E, curiosamente, essa estrutura metafísica, nós temos acesso imediato pela nossa própria experiência, porque a experiência se dá dentro da realidade. Com este detalhe de que, além de experienciar a realidade como fazem os animais, tá certo? Nós podemos pensá-la e enunciá-la. Só que ou a pensamos enunciando conforme o que ela diz ou conforme o que nós dizemos. Se é conforme ela diz, eu sei que o que quer que eu diga é apenas simbólico e serve para uma orientação parcial das pessoas presentes. Por quê? Porque elas também têm experiência ilimitada dentro delas e dentro dessa experiência ilimitada elas identificam o que eu estou falando. Engraçado que esse aqui é o relativismo dos... Esse é o verdadeiro relativismo. Esse é o verdadeiro relativismo. Está entendendo? E Aristóteles. Claro. Quer dizer, o relativismo não é errado. Apenas você tem que relativizar, vamos dizer, as coisas conforme a relação efetiva que elas observam na realidade. Está entendendo? E não conforme, vamos dizer, suposições que você fez. Você está entendendo? Muita gente está criticando o que tem na igreja, esse moralismo simplificador que tem hoje, né? Que eles pegam algumas coisas e cobram para as pessoas que frequentam a igreja. Uma pessoa que pode frequentar a igreja, ela pode simplesmente entrar e ela fala, não, isso aí é apenas uma expressão, eu estou aqui na igreja é por outros motivos. Porque se a gente ficar botando muitos defeitos também nessa moralidade rígida, a gente não vai encontrar nunca nenhuma comunidade. Não, o fato é que você vai transformar a moralidade rígida em mais um modelinho fechado. Exato. Você interpreta a sua maneira e você diz, só isso aqui é válido. Quando a própria natureza dos 10 mandamentos implica uma pluralidade de significados, mas não é a pluralidade totalmente em aberto, ele está condicionado à situação real efetiva. Está compreendendo? Então você pode simplesmente não levar a sério essa exigência, essa coisa rígida. Tem, por exemplo, nos evangélicos hoje em dia isso é quase generalizado, assim, eu não sei, algumas denominações podem incluir isso, mas se a pessoa fosse escolher ser evangélico ou não, a partir disso... Olha, toda esta rigidez, de coisa, ela impede que a pessoa reaja à realidade de acordo com a situação efetiva. Uhum. Acaba virando... Isso aconteceu com a Igreja Católica, por exemplo. Vira camisa de força. Então você se apega aqui e diz, eu estou com a razão, Deus me ensinou assim, eu vou cumprir. Eu digo, bom... Tá certo? Só que a situação real em torno é outra, e a sua relação está deslocada, ela não está errada em si, mas ela está deslocada com relação à realidade. E se você insistir muito nesse caminho, tá certo? A realidade vai passar em cima de você? Isso se torna, acaba tornando uma hipocrisia, né? Mesmo involuntária. Não é uma hipocrisia, é uma jaula mental que o sujeito se prendeu ali dentro, então ele fica deslocado da realidade. Né? É a preguiça? É a preguiça. Você tem que assumir a sua. Assim, não tem como escapar, né? É mesmo você, dono de si, isto. Da sua vida, e é responsável por ela. E você não pode se prender em nenhuma gaiola, nem religiosa, nem ideológica. Você precisa ver o seguinte, a realidade não erra jamais. Tá certo? Ela não erra nunca. Tá certo? E, vamos dizer, o conjunto da realidade acessível, tá certo? Ela tem um trajeto, ela tem uma como é que se diz? Um movimento histórico. Tá certo? Ela, no conjunto, não pode errar. Agora, a humanidade pode errar. A humanidade inteira pode errar. Um monte de gente, pelo menos não é inteira, pelo menos um monte de gente. Então, os erros serão sempre parciais. E eles só fazem sentido dentro da própria realidade. Então, todas essas teorias que a gente está demolindo aqui, elas não são erradas, consideradas nos seus limites. Agora, a única coisa que falta para elas entenderem que elas são criações humanas, como um poema ou uma música. É algo que é para você observar, ah, que bonito, e em seguida voltamos para a realidade. O problema não é a falsidade, mas elas não dão conta da complexidade da realidade. Aí sim. Elas não entenderam que elas estão dentro da realidade. Sim. Elas são apenas, vamos dizer, uma reflexão humana. Tá certo? Que ilumina uma parte insignificante da realidade, tal como se apresentou a seu fulano naquele momento. E que ela jamais poderá dar conta do conjunto. Só isto. Dar conta seria só estar inserido nessa realidade. Você vê, por exemplo, a possibilidade de você criar um modelinho, uma teoria, uma maquininha, tá certo? Que represente a seus olhos a estrutura do cosmos, é uma possibilidade humana. Ela existe, portanto. Não é isso? Você não vai poder abolir. Os caras sempre vão inventar ou relógios, ou máquinas de somar, ou computadores, ou qualquer outra coisa. Ou teorias, marxismo, eles sempre vão inventar essas coisas. Então, como símbolos de totalidade, elas servem. E elas são feitas, vamos dizer, para esclarecer, quer dizer, para você vivenciar aquilo naquele momento, sob aquele aspecto, para você saber que é só um aspecto. Assim como você conversando com uma pessoa, você sabe que ela não é a única pessoa que existe. Não é isso? Então, se a sua mente é totalmente cercada pela mente da outra, e você fica achando que aquela pessoa é Deus, é o infinito, bom, acho que você se enganou. Porque tudo que o sujeito está falando só vale dentro da abertura da realidade. Você está entendendo? Portanto, a função do filósofo, que já foi dada por Sócrates, não é persuadir as pessoas de uma doutrina. Ideologia. Exatamente, aí vira ideologia. É devolver a realidade que você conhece. Existe uma estrutura da realidade que é aberta para todos nós. Cada um de nós pode voltar lá a qualquer momento. Entende? Então, isso aí é a verdadeira presença de Deus. Fora disso, é tudo sonho, ilusão, poesia e romance. Agora, essas maquininhas, elas têm uma função tática também. Claro, claro. Desenvolver. Claro, mas você percebe que nenhuma delas substitui as outras. Não é porque o sujeito tem um computador que ele não precisa mais de um automóvel. Não é porque ele tem um automóvel que ele não precisa mais da batedeira elétrica. Ele não pode fazer tudo com a máquina só, pô. Então, é característica desses modelos e dessas máquinas a sua proliferação. E se elas proliferam, significa que nenhuma delas dá conta do recado, nem praticamente e nem teoricamente. Elas são feitas, vamos dizer, para o serviço humano, para servir o ser humano, dentro da limitação da sua finalidade. E o sujeito que fez, ele pode estar muito encantado com aquilo e achar que aquilo é a solução de todos os problemas, não é isso? Mas, de fato, só é a solução de alguns. E como tudo que nós inventamos, resolve os problemas e cria outros. Porque, vamos dizer, uma espécie de desconforto do homem dentro da estrutura da realidade é inerente à condição humana. Então, vamos dizer, a situação, vamos dizer, filosófica do mundo atual não reflete senão, quer dizer, este desligamento da estrutura da realidade, que aconteceu há 4, 5 séculos atrás. E foi crescendo, mas... Peraí, mas em que medida esse desligamento aconteceu? Falou, olha, a maior parte das pessoas continua vivendo perfeitamente dentro da realidade. Isso aí só... É só a comunidade dos filósofos que está padecendo desse problema. Está acompanhando? Uma parte das pessoas continuam sabendo rezar. Você veja, fizeram uma pesquisa na classe médica americana, diz que 74% dos médicos acreditam em curas miraculosas. Eles acreditam por quê? Porque eles viram. Você já não tem explicação para isso. Agora, não ter explicação, hoje em dia as pessoas acham que é tudo aquilo que não tem explicação, então se torna matéria de fé ou de crença. Em realidade é só que você tem explicação. Você já parou para pensar que isso é uma curiosa inversão? Nós temos explicação num fragmento mínimo da realidade. E é dentro da realidade inexplicada que nós vivemos. Agora, se você se mete dentro da sua explicação e acha que só ela é real e o resto não existe, você inverteu, você é o avestruz, se meteu a cabeça no buraquinho, quer dizer que só o buraquinho existe. Na verdade, nós continuamos numa realidade em aberto, da qual entendemos muito pouco. Isso. E é com esta que você tem que se relacionar. Agora, sempre haverá homens que querem ser deuses, eles querem que a mente deles crie uma nova estrutura e você tem que viver dentro dessa estrutura que ele acredita, que compreende, não é isso? E não dentro da realidade em aberto. E se você entrega a esses homens os meios de legislar, eles vão proibir um monte de coisas que vão continuar acontecendo. Você está entendendo? Mas que ninguém pode dizer que acontece. Então fica um desconforto extraordinário. Está entendendo? E a relação, vamos dizer, que você tem entre com as leis divinas é especificamente diferente da que você tem com relação às leis humanas. Deus só pode te proibir certas coisas porque ele tem o dom infinito de perdoar e corrigir. Deus pode te proibir o adultério porque ele sabe que se você fizer 900 mil, ele pode te consertar em seguida. Agora, eu, se eu te proibir isto, eu não sou capaz de te consertar. Está entendendo? Então, isto quer dizer que as leis humanas não podem ser copiadas diretamente das leis divinas. E esse mundo é um grande... Ah, Deus mandou fazer assim, tem que fazer assim. Não. Não é assim. Então, a hora, por exemplo, que a lei divina se transforma num código penal, num código civil, você está frito. Por exemplo, o adultério é um pecado. Muito bem, além de ser um pecado, ele será também um crime? Note bem que Deus, quando te absolve, ele te absolve independentemente das penas temporais, que são aquelas que os homens deram. Você está entendendo? Então, quer dizer que Deus já te perdoa num pecado, mas você ainda vai pagar por ele aqui. Eu digo, mas puta sacanagem, hein? Você está entendendo? Isso quer dizer, como é, quer dizer que esta tensão entre a lei divina e a lei humana, ela existe em toda parte e ela tem que ser resolvida de várias maneiras. No mundo islâmico, eles resolvem. Assim, a lei é dura lex sed lex, mas a sua aplicação é dificultosa. Quer dizer que é difícil você punir o sujeito. Está compreendendo? Você não vai poder mudar a lei, porque a lei foi dada por Deus. Mas a aplicação é humana, então ela é falível. Está compreendendo? Agora, o número de pessoas que acreditam na aplicação literal e perfeita da lei, que eu conheço, é fantástica. As leis foram feitas para ser cumpridas, não foram. Deus cumpre as leis dele mesmo, por quê? Porque ele tem solução para tudo. As leis foram feitas, vamos dizer, para ser aplicadas com moderação. Por isso, quanto mais leis, mais desobediência se vive. Mas é evidente, quanto mais lei, mais desobediência. Quer dizer, não matar, mas não matar com moderação. Como é? Porque Deus fala, não matar. Obviamente, Deus sabe que vai... Você vai ter que modular a aplicação dessa coisa, senão você não consegue viver, pô. É que senão seria, as guerras seriam, quer dizer, meio ler a Bíblia desse jeito realmente fica complicado. É. Não matar e não matar nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Não dá. Você não é? Camisa de força. Então. Como é que fica o primeiro mandamento? Pois este é o único que é obrigatório. Como é que você vai obrigar as pessoas a cumprir isso? Elas estão de fato obrigadas. Não moralmente, elas estão realmente. Pela realidade. Se você não fizer isso, você também não vai fazer mais nada. Não é isso? Esta é a realidade. Então, quando você para de fazer isso, você para de fazer uma série de outras coisas. Mas, você está fora da graça, por isso não. Você está fora apenas da fé. E você não participa da caridade ativamente, mas a graça pode te atingir ainda. Quer dizer, então, nesse sentido, você vai estar, de alguma maneira, ligado ao amor divino. Você não vai escapar dele. Você escapa só na esfera da sua ação, mas dentro do todo da realidade, você está lá dentro ainda. O sol cai em cima de você, chuva cai em cima. Igual. E vai morrer igual? Eu morrer igualzinho. Deus é esta noção de estrutura da realidade, a noção de infinito, esta é a noção básica. Se as pessoas perderem isso, elas estupidificam. Nem por isso elas saem da realidade, mas elas saem mentalmente. E, vamos dizer, todo o problema desta, vamos dizer, dessa crise religiosa dos últimos 4 séculos, a culpa não é dos inimigos da religião, é dos próprios caras da religião. Porque eles acharam que bastava ter a doutrina correta, não basta nada, isso aí você não viu nada ainda. Na religião são os religiosos. Sim. Mesmo a crítica da doutrina acabou produzindo uma segunda doutrina, depois uma terceira. Claro. Com a reforma, a doutrina se tornou né, com o livre exame, então cada um pode produzir a sua própria doutrina. Claro. Faltava entender que nada disso é doutrina. Que não se trata. A palavra de Deus que está na Bíblia é só um pedaço. O resto está na realidade. Muito antes dele ditar aquilo para os profetas de Israel, já tinha feito a realidade. Então, aquilo deve ser interpretado segundo a realidade e não ao contrário. A noção de verbo, ela é indiscernível. E veja, a base do confronto com a realidade é a aceitação do infinito, a aceitação da abertura, a aceitação da insegurança e a entrega a Deus. Tá certo? Essa entrega é feita na base da confiança. Esta fé significa confiança. Portanto, não há segurança, não há contrato. Você está entendendo? É confiança mesmo. Então, se falta esta confiança no conjunto da realidade, você está no mato sem cachorro. E nada vai poder tirar de lá, nenhuma doutrina, nem teoria, nem coisa nenhuma. Então, por isso daí, o primeiro mandamento. E se não tiver esse, você de fato está no mato sem cachorro. Porque, bom, Se você não ama a Deus, não restou mais nada para você amar. Você vai ficar com medo de tudo, pô. Né? E é esse. Veja, o amor a Deus é dado pela graça. Vem a graça, depois vem a caridade, depois vem a fé. Então, primeiro precisa perceber a graça. Para perceber a graça, precisa estar aberto. Para a totalidade, sem garantia nenhuma. Você está exatamente como um barquinho solto no oceano. E perguntando, por que eu não afundo? Você não afunda porque Deus não deixa. Só existe este elemento de confiança, de amor, você está entendendo? E a única atitude que pode instalar o homem na realidade é esta. O resto é tudo fuga da realidade. Ele pode partir, mas ele tem um outro modo de instalação na realidade, que é de terror, pânico de tudo. Aí é o gnosticismo. Está tudo contra mim. Eu digo, epa, às vezes você sente que é assim mesmo. O universo foi feito contra mim. Então é a desgraça. Não é isso? Mas o gnosticismo tem a vantagem de que ele não é uma fuga da realidade. Ele é uma experiência momentânea da realidade, né? Que todos nós temos. A abertura da alma era uma atitude, na verdade, comum a todas as culturas. Todas as culturas se utilizam mais ou menos. Todas têm isso, todas têm. Todas. Aceitar. Expressando de maneiras diferentes, todas têm isso. Como é que chama? Não é carta aos gentios? Tomás de Aquino? Suma contra os gentios? Suma contra os gentios. Que, na verdade, aproxima todas as culturas, as religiões e a atitude da abertura para o independente, independente do que vem depois e como você explica isso. É isso mesmo. Agora, é evidente que a gente vê o caos das condutas humanas em torno de nós, e nós queremos botar ordem, e nós queremos mandar nos outros, e dizer não faço isso, não faço aquilo, entendeu? Quando na verdade não precisava fazer isso, é só ensinar o que Deus ensinou. Como é que Spinoza se encaixa nisso? Entende isso, essa transcendência, ele absorve, faz parte do mundo dele, é outra transcendência, não tem? Ele acredita na possibilidade de transformar esta visão de Deus numa doutrina fechada, dedutiva. E aí se estrepa tudo. E ele acha realmente que as deduções a que ele vai chegando, né, criam um modelo mais perfeito do que o que tinha os profetas de Israel, etc, etc. Ele considera todos aqueles camaradas como, vamos dizer, apenas sujeitos que tiveram ideias. Ele não entende a dimensão de experiência que tem atrás daquilo. Por isso que foi excomungado. Ele também cria uma máquina e fecha tudo dentro, tá entendendo? Aí não pode, pô. Quer dizer, os caras não entendiam direito o que ele estava fazendo, mas sabia que estava errado. Ele não foi mal interpretado? Não, não, não. Ele fez isso realmente. Durante muito tempo eu achei que foi mal interpretado, e depois eu li o estudo que o Léo Strauss fez sobre ele, falando, ah, não tem jeito. Os caras tinham razão. O Léo Strauss? Sobre Spinoza, a crítica da religião é Spinoza. O único ponto positivo do sistema dele é que ele aceita o infinito no sentido próprio, né? Infinito, de infinitos, de infinitos. Sim, isso aí tem. Isso pelo menos ele incorporou. Os outros não chegam lá. Mas ele acredita que o raciocínio humano é onipotente, exatamente como Descartes. Eu digo, mas o raciocínio, tudo que você fizer com o raciocínio é apenas um símbolo. Você ainda está dentro da realidade, não foi você que criou essa realidade. Não é isso? E não adianta você fazer um modelito perfeito, geométrico, as pessoas não vão entrar dentro disso. Então, entendeu? Quer dizer, a função do filósofo não é fazer uma jaula para botar as pessoas lá dentro. Não é fazer a doutrina acabada. Né? É devolver a realidade. Por quê? Porque a mente humana ela tende a fechar. A gente tem a tendência de simplificar. Simplificar, fecha, claro. Facilitar. Claro. Está entendendo? É assim, e no fundo, o que é? Você não gosta da realidade. Você quer substituí-la por outra coisa. Você não gosta porque ela parece hostil, perigosa, etc, etc, etc. Ou seja, você vê o mundo atemorizante que te rodeia e você esquece que aquilo está dentro do infinito e da graça. E daí você assume a posição defensiva, quando a única defesa contra os perigos do mundo é o que está para além do mundo, não o que está dentro dele. Não, para ele a experiência não vale nada, só vale o raciocínio. Mais ou menos como Descartes também, né? Descartes também, embora ele valorize a experiência sobre outros aspectos, no fundo só o que vale são os modelinhos mecânicos que ele cria. Mesmo a natureza sensível não quer dizer nada para ele. É um conjunto de falsidades. O sol é falso. Para ele, o sol que nós vemos é falso. Só é verdadeiro o sol geometricamente descrito assim, assim, assim, assim, assim. De bom, mas você esquece o seguinte, esta descrição geométrica do sol que você está fazendo é só um aspecto do sol. Ele poderia ser visto de milhões de outras maneiras. E Schaeffer não aquece o mundo. Como é? Assim, sobre, ah, claro. Então é por isso, vamos dizer, a grande diferença entre a filosofia antiga e a moderna é que os filósofos antigos, Aristóteles ou Platão, quando eles enunciavam um princípio geral sobre a espécie humana, eles se incluíam neste princípio. Quando Aristóteles diz que o homem é um animal racional, ele quer dizer que ele, Aristóteles, é um animal racional. Quando ele diz que o homem percebe desta maneira, ele vai percebe pelos sentidos, depois trabalha aqui na imaginação, depois abstrai as formas e depois constrói os conceitos, etc, etc. Ele está querendo dizer que ele pensa exatamente assim e que ele construiu os livros dele exatamente assim. A partir de um certo momento na história, até hoje, você vê que os filósofos começam a enunciar sobre a espécie humana regras que não podem se aplicar a eles próprios. Quando Kant diz que nós não conhecemos a coisa em si, mas somente seu aspecto fenomênico, nós temos o direito de perguntar a ele, e a filosofia de Kant, nós a conhecemos em si ou só na sua aparência fenomênica? Você está entendendo? Se você faz esta pergunta, você paralisa a máquina filosófica de Kant. Está entendendo? Então significa que a filosofia de Kant só é válida, né, se você supuser que Kant está fora dela como uma espécie de Deus ex machina, ele está fora do mundo e ele descreve o mundo. Está entendendo? Então, os filósofos antigos estavam dentro do mundo. Esses aqui estão fora do mundo. Estão acima do mundo. Então, é evidente que a perspectiva que eles fazem é errada. Eles assumem a posição divina, na verdade. Todos eles. Somente uns poucos é que percebem que estão dentro da realidade e que não, eles não podem dar uma descrição completa, exceto desde dentro. E, portanto, será uma descrição em perspectiva, desde o ponto de vista onde ele está. É quando Leibniz inventa o negócio das mônadas, que cada mônada é um ponto de vista sobre o universo, ele se está dentro da realidade. Que ele sabe que ele vê assim, o outro vê de um jeito, o outro vê de um jeito, o outro vê. E essas perspectivas todas se cruzam de algum modo. Nenhuma delas, todas elas estão abertas para o todo, mas nenhuma abarca o todo. Ele sabe disto. Tá entendendo? Então ele está dentro da realidade. Agora, Spinoza e Descartes estão fora. Quer dizer, nem todo mundo ficou louco nos últimos séculos. Tem umas pessoas que ainda têm a cabeça no lugar. Hã? Não, nem sempre são marginais, às vezes são figuras exponenciais da época, mas nem sempre as suas coisas são aproveitadas. O próprio relativismo do Einstein, o que ele está falando? Ele está fazendo de novo as mônadas, né? Quer dizer, de cada ponto de vista que você descobre, a perspectiva muda. E se elas se encaixam em algum ponto, mas nenhuma pode ser completa. Isso aí é a realidade mesmo, entendeu? Física, né? Como é? Sai da filosofia e entra na física. De certo. Não é uma questão filosófica. Não, é ainda, né? É, embora você possa expor isso como teoria física, você está partindo de conceitos que são tirados da filosofia, evidentemente. Conceitos. A física faz parte da realidade também. Claro, também faz parte da realidade. Podemos ser imaginários, mas geralmente são mal interpretados. Muito mal interpretados, muito. A cultura geral absorve de maneira muito errada isso aí. O tipo de relativismo que a gente tem hoje, vamos dizer, que é um relativismo proibitivo, né? Que ele, no fundo, ele abole todas as perspectivas, e todas as perspectivas são relativas, portanto, elas não existem. Eu digo, não, ao contrário, para ser relativas, elas têm que existir, porra. E elas têm que ser verdadeiras. Quer dizer, você vira, você parte de um relativismo para você nadificar o conhecimento. Então, aí não vale. Se você nadifica todas, sobra somente a sua. Então, só você é o gostosão. Todas as perspectivas são relativas, menos a sua. Por quê? E os caras usam o relativismo exatamente para isso. É só para bater na cabeça dos outros. Então, é como dizer, é um falso relativismo. Né? Tá certo? Então, esta aí é a mensagem inicial e final da filosofia. Existe a realidade, ela é infinita, cada um de nós está no centro da sua perspectiva. Essas perspectivas se articulam infinitamente e cada uma delas está aberta para o infinito.